Sonhos não se compram, atitude é lutar. O mundo dá voltas. Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar. Não me espere de volta. Sonhos não se compram, atitude é lutar. O mundo dá voltas. Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar. Não me espere de volta. Piso macio, sempre astuto, olhando tudo em volta, sempre perguntando: como vai meu mundo? Lapidas são necessárias pra poder trilhar meu caminho. Decepção de inimigo a cada dia. A fé inabalável, peço ao Pai que me guia. Do sofrimento me destaque, meia noite fria. Descambei pra rua, fone, cigarro, conhaque. Me guiando em meia pensamentos e loucuras. Não sei com que posso contar. Não sei se os que dizem tamo junto vão escutar. Minhas neuroses, eu e eu. Às vezes é melhor solo seguir o caminhar. Pra minha mente alinhar com meus versos, converso. Assim faço com que ela não tenha retrocesso. Eu fiz do rap meu escudo, alicerce pra vida. Poeta da metrópole, amante da poesia. Sonhos não se compram, atitude é lutar. O mundo dá voltas. Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar. Não me espere de volta. Sonhos não se compram, atitude é lutar. O mundo dá voltas. Quanto mais me encontro, mais eu quero alcançar. Não me espere de volta. Avante na guerra, não mosca, meto o pé na porta. Sem canta lorota, levada rajada na esferográfica. Por um sentimento em cada palavra, tô no corre pelos que me amam. Minha coroa, minha família, fruto do jogo sujo, grande sábio já dizia. Melhores amigos se tornam estranhos, estranhos se tornam melhores amigos. Olhares de coração, vazio de amizade, virou cash. Cocaine, arrasta os moleque, adocica na vibe, lancinha bem louco. Desrespeita a família, no outro dia falar que esquece. Eu vim pra tocar o terror na porra do bagulho. Original, tumulto, marginal, vagabundo, lírico. Ou na bagagem só trago, que seja construtivo pra mostrar que a essência não morreu, sou vandalismo das linhas, pura sabedoria. Antes de falar que é nós, aprendo o valor da família. Tchau, aí, aprendo o valor da família. Antes de falar que é nós, aprendo o valor da família. Sonhos não se compram, atitude é lutar.